Então, vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje aqui, antes de começar a aula propriamente dita, eu queria dar mais um aviso da série Sacanagem Organizada, que eu tenho colocado mensagenzinha lá no meu site, para mostrar o estado de coisas na mídia brasileira. Não só na mídia, mas também, de modo geral, na elite falante brasileira. Está uma coisa assim absolutamente catastrófica, como nunca houve similar no mundo. Quer dizer, tamanho amor pela mentira, pela trapaça, pela vigarice organizada. Né? Então, hoje saiu no tal do Brasil 247, que eu costumo mais chamar de Brasil 171, uma notícia, entre aspas, de que eu viajei para os Estados Unidos num avião da FAB por um favor do ministro Fábio Faria. Olha, eu nunca vi o seu Fábio Faria mais gordo, ele nunca me emprestou sequer um carrinho, não tenho a menor ideia do que eles estão falando, e, além disso, se tivessem a intenção de averiguar a coisa aqui, como a repórter, entre aspas, Daniela Abade, disse que investigou, se tivessem investigado, teria solicitado ao ministro a lista dos passageiros que ele transportou, porque ele, pela lei da transparência, é obrigado a fornecer. Eles não pediram porque sabem que eu não estou na lista, obviamente, e sabem que estão inventando. Né? Para piorar as coisas, eu não vou dar mais detalhe para não alimentar mais um pouco a imaginação dos caras, mas, de fato, o único avião que eu tomei do Brasil não saiu do Brasil. Esse é o ponto. Eu não parti para os Estados Unidos do Brasil, não vou dizer nem de onde partir, não tenho satisfação a dar para ninguém, tá certo? Muito menos partir em avião da FAB, partir em avião particular, com passagem paga, etc, etc. Mas, então, senhor Fábio Faria, o senhor é obrigado a fornecer a lista dos passageiros que voaram no seu avião, e o senhor mesmo verá que eu jamais estive lá, e que o senhor nem sequer me conta. Agora, esse Brasil 171, eu não estranho que ele invente essas coisas, porque foi o Brasil 71 que inventou que eu fiz uma ameaça mal armada contra meus filhos pequenos. Né? Isso, coisa que, evidentemente, os próprios filhos desmentiram. Né? Isso. E a pessoa que deu esta falsa informação para eles foi a mesma que depois informou ao mundo a minha morte, né? Levando assim, executando com pleno realismo aquela sentença do ministro John Maynard Keynes, né? As notícias sobre a minha morte foram grandemente exageradas. Né? Então, e eu tive que sair na revista Isto É, eu tive que dizer, olha, pelo menos eu estou mais vivo do que Isto É. Né? Então, pelo tipo de jornalismo que essa gente pratica, eu não entendo por que essas coisas têm um único leitor, além deles mesmo, e talvez das suas mães. Né? Isso. Se as mães forem o tipo de pessoa que eu imagino que seja. Mas eu não entendo porque ainda tem leitores, essa porcaria não pode existir isso aí no jornalismo do país. Quer dizer, é uma situação muito anormal. Eu tenho assinalado a anormalidade da situação brasileira há mais de 30 anos, sobretudo da situação cultural. Mas, então, se você procurar hoje, olha, me cite 5 escritores brasileiros, né, de menos de 50 anos, que vale a pena ler. Não tem. Só tem os alunos do Olavo de Carvalho, não tem mais ninguém. Essa aqui, o fato é o seguinte, se ainda existe alta cultura no Brasil, deve a mim, aos meus alunos e a mais ninguém. A universidade inteira não é capaz de fazer o que nós estamos fazendo. Se você pegar, assim, pega todos os jornalistas do Brasil, fala, vocês são capazes de discutir com os meus alunos? Não são. Você pega toda a classe dos professores acadêmicos no Brasil, são capazes de discutir com os meus alunos? Não são. Por isso mesmo é que eles tentam nos destruir por meio de fofoca, intriga e falsas acusações. Porque num confronto de ideias não tem capacidade de comparecer diante de nós. Então só resta mesmo a intriga, né? É o golpe baixo, né, de pessoas que com mentalidade inferior à de prostitutas. Esse é o que está acontecendo. É isso. Bom, dado este aviso, vamos ao assunto que tem muito a ver com isso. Eu sempre lembro a vocês a frase do poeta austríaco Hugo von Hofmannsthal, Ele diz, nada está na política de um país que não esteja primeiro na sua literatura. Claro que você tem que tomar o termo literatura no sentido amplo da produção escrita de certo nível. Não é isso? Então, custou para que eu entendesse que isto vigora não só no sentido do positivo, mas no sentido negativo e destrutivo também. Quer dizer, os elementos que você encontra de destrutividade na política, eles já estão precedidos pela destrutividade literária com 30, 40 ou 60 anos, né, de antecedência. E, entre outros exemplos disso, eu reparei o seguinte, acaba de sair aqui nos Estados Unidos este livro, né, produzido por um professor universitário, Alan Walker, A Long Dark Shadow, que é uma defesa explícita da pedofilia. Eu falei, bom, vamos procurar os antecedentes disto. E daí eu me lembrei que anos atrás eu havia lido um outro livro, que é esse aqui, em francês. Eu, infelizmente, na minha biblioteca eu não achei o livro. Eu pedi para uma pessoa, para a Mariana, uma cópia xerox da capa. L'enfant au masculin. A criança no masculino. O autor chama-se Tony Duvert. Tony Duvert era o principal líder do movimento gaysista na França nesta época, 1980. O livro foi muito aplaudido por intelectuais de primeiro plano, como Jean-Paul Sartre e outros, mas depois foi esquecido. Hoje em dia ninguém mais lembra quem é Tony Duvert, né? Mas isto aconteceu. Porém, cavando um pouco mais, eu vi discussões. Infelizmente, eu não tenho mais a fonte escrita aqui. Está em algum lugar do meu arquivo, mas eu não consegui achar. Acabei de chegar de viagem, não deu tempo de nada, mas ainda vou procurar e vou achar. Debates que houve na própria França sobre a liberação das práticas sexuais, né, tidas como anormais ou como diriam, qual é o termo que, né, não são aceitas pelo establishment. Né? Entre outras, havia o seguinte, havia o homossexualismo em primeiríssimo lugar, é óbvio, né? Em seguida a pedofilia, em terceiro as práticas incestuosas, em quarto a bestialidade, o sexo com animais, em quinto a necrofilia ou sexo com mortos. Não é isso? Havia, então, um programa de impor essas práticas à sociedade inteira, de modo que fossem aceitas como coisas normais. Mas tão logo são aceitas como normais, elas se tornam direitos. E na medida que se tornam direitos, qualquer ataque a elas se torna criminoso. Então, chegará o dia, já disse para vocês, vai chegar o dia em que o pai que recuse o seu filho a um pedófilo será processado e preso. Nós já estamos chegando lá, isso não é para daqui 10 ou 30 ou 40 anos, não. Isso é para daqui a pouco. Nós estamos chegando nisso aí. E essas outras práticas também serão aceitas. Aceitas e impostas como coisas não só normais, mas incriticáveis. Você falar mal delas será preconceito, será reacionarismo, será fascismo e você será condenado por isso. Eu não estou brincando e não estou maluco. Todas as previsões horríveis, horripilantes que eu tenho feito, o pessoal diz que eu estou louco. Depois, todas elas se cumprem. Vai fazer 30 anos que as minhas previsões se cumprem literalmente e exatamente. E essas aqui também vão se cumprir. Por que que eu digo isso? Porque eu não fiz essas previsões com base em especulação ou interpretação dos fatos. Não, eu não estou interpretando os fatos. Eu li essas declarações na boca de pessoas que pretendem fazer isso. Esses são os planos de intelectuais franceses, de intelectuais ditos de esquerda franceses. Se bem que eu não sei mais o que França, esquerda e direita quer dizer nesse contexto, é difícil entender. Mas, então, vocês estejam avisados que isso já vem. Porém, nós não podemos esquecer que muito antes de aparecer o seu Tony Duvert, já existia, em 1924, saiu o livro do André Gide, Si le grand ne meurt, se o grão não morre. É um livro de memórias, no qual ele conta os passeios que ele deu à Argélia, junto com Oscar Wilde, e conta as experiências, aspas, homossexuais que ele teve. Porém, você lendo a descrição das experiências homossexuais, você vê que elas não são apenas homossexuais, são experiências de pedofilia. Quer dizer, que praticava homossexualismo com adolescentes, né? E isto foi aceito em 1924, sem grande escândalo. Teve gente que não gostou, né? Mas eram pessoas assim que enxergavam ali só o escândalo do homossexualismo. Não viam a gravidade do que estava por baixo disso. Mas porque é evidente que relatos de experiências homossexuais já existem há muito tempo antes disso. Mas relatos de experiências homossexuais com adolescentes, opa, essa é outra coisa completamente diferente. Então, este tipo de relato vai, aos poucos, preparando o terreno para a legitimação dessas práticas. Quando você se acostuma com elas, né, ali vigora aquela regra do Emil Durkheim, que é a nossa capacidade de perceber a normalidade é limitada. Quando uma anormalidade se torna amplamente disseminada, ela é aceita como normal. E esta regra nunca falhou. Quer dizer, se você insiste em narrar fatos e mais fatos e mais fatos, que de início escandalizam as pessoas, com o tempo eles deixam de escandalizar. E quando deixam de escandalizar, pronto, a coisa está pronta para ser imposta como normal. E até aí não tem grande problema. Você pode aceitar como normal, só que o passo seguinte é estabelecer aquilo como um direito. E se é um direito, então é uma coisa inatacável, você não pode falar contra o direito dos outros. Então, você acaba punindo aqueles que falam contra essas práticas. Isso já está acontecendo com relação, né, à pedofilia. Mas você já vê hoje pessoas sendo processadas porque falaram mal de pedófilos. Isso vai se tornar cada vez mais comum até que as pessoas se acostumem. Portanto, vocês não tenham ilusão de que através de uma atividade política vocês podem mudar isto, porque o terreno principal da batalha não é político, é psicológico, meu Deus do céu. Né? Até a coisa se transformar numa medida política, você já mudou tudo. Você mudou a cultura, mudou a mentalidade, mudou o sistema de valores. Tá certo? E aí você impõe, né, uma lei, um novo princípio legal, e todo mundo aceita aquilo como se fosse a coisa mais normal e obrigatória do mundo. Agora, se você tentasse ir pelo lado político logo de cara, você seria rejeitado. Você imagina surgir uma política pró-pedófila, de repente, num lugar onde não tem pedófilo nenhum. A pessoa seria execrada e condenada. É isso? Mas se tem, vamos dizer, passou 50 anos divulgando narrativas de sexo pedófilo. É isso? Uma, depois outra, depois outra, depois outra. As primeiras reações passam, depois a pessoa cansa de discutir aquilo e não discutem mais. É isso? Então as narrativas, por sua vez, vão se tornando cada vez mais ousadas, cada vez mais explícitas. E todo mundo vai se acostumando. É aí que está o terreno da batalha. Tá entendendo? Não é um problema político, gente. Isso é um problema cultural, um problema psicológico. Não é isso? E acontece que, sobretudo no Brasil, durante mais de 50 anos não existiu uma direita. Isso é muito importante. Então, quando começa a aparecer uma direita, e começa a aparecer graças aos escândalos da roubalheira petista, é um pessoal que não tem prática. Não tem prática e não tem esperteza, não tem jogo de cintura, não tem nada. Então, por exemplo, quando veio o pessoal da Escola Sem Partido, vamos fazer um decreto que obriga as pessoas a denunciar quando o professor faz pregação comunista. Né? Eu digo, o que você está querendo? Você está querendo impor uma ditadura de direita na escola? É isso que você está fazendo. Né? E isso, evidentemente, vai provocar a reação negativa. Foi exatamente o que aconteceu. Tão logo se disseminou o programa do Escola Sem Partido, né, a classe inteira dos professores começou a exclamar: eles estão querendo nos sufocar, estão querendo eliminar nossa liberdade de expressão, estão querendo impor um fascismo, etc, etc. E, evidentemente, nessa briga, a esquerda ganhou, porque ela estava dizendo uma coisa óbvia, né? Então, eu dei o conselho, falei: você não lute por uma escola sem partido, mas ao contrário, porque o problema não é a doutrinação que a esquerda está fazendo, o problema é o controle que ela exerce sobre a opinião vigente, proibindo toda opinião que seja contra eles. Então, em primeiro lugar, você tem que provar que esse pessoal comunista domina o ambiente e exerce ali o seu controle total. Como fazer isso? Vocês têm que fazer uma pesquisa de teses universitárias. Você vai ver que durante 50 anos nenhuma tese não comunista ou anticomunista foi aceita em universidade nenhuma do Brasil. Portanto, a opinião anticomunista está proibida. E é assim que eles exercem o seu controle. Eles não precisam fazer muita pregação, muita doutrinação, porque se só existe uma ideia que é permitida, qual é a ideia que vai se impregnar na mente das massas? É essa, porque não tem outra. Então o problema não era a doutrinação exercida pelos comunistas, mas, ao contrário, o controle e a censura que os comunistas exerciam sobre tudo que fosse contra os projetos deles. Menos as ideias do que os projetos, na verdade, né? Mas eu expliquei isso, ninguém entendeu. Teve gente ali na escola sem partido, ficou brabíssimo comigo, né? Disse: ah, você estragou tudo. Bom, se eu estraguei essa bela porcaria, eu só posso me regozijar com isso, porque a ideia era realmente, é uma ideia moralmente correta, porém psicologicamente e estrategicamente idiota, né? Feita por que tipo de pessoas? Pessoas muito bem intencionadas, pessoas com boa conduta moral, porém, sem nenhuma experiência e sem nenhuma cultura a respeito. Se você perguntar, pega as pessoas que elaboraram esse projeto, fala: quantos livros sobre o comunismo você leu? Se leu um, é muito. Ora, vocês já viram a minha biblioteca de comunismo como é aqui, né? Eu estou lendo livro de comunismo há mais de 50 anos, gente. Eu entendo mais de comunismo do que qualquer comunista brasileiro. E é por isso mesmo que eles se dão mal quando vão se confrontar comigo. Porque eu os conheço melhor do que eles se conhecem a si mesmo. O que é a regra, praticamente a regra número um do Sun Tzu: conhecer o inimigo melhor do que ele se conhece a si mesmo. Eu cumpro essa regra, eles não cumprem. Por exemplo, você acha que eles querem conhecer o Olavo de Carvalho? Não, eles têm terror de conhecer o Olavo de Carvalho. O maior terror que eles têm é ler o Olavo de Carvalho e concordar. Não posso ler porque eu posso concordar. Então vamos afastar isso aí como se fosse o capeta, né? Então nós temos que inventar uma coisa. Tem que inventar que o Olavo de Carvalho matou os filhos, estuprou a mãe, né? Roubou o pai, que ele é um malvado, né? Tem que inventar uma coisa desse tipo. Que ele é um espião da CIA, que ele é espião do Mossad, qualquer coisa assim. Que ele é nazifascista israelense, né? Tem que inventar coisas desse tipo, porra. Então, coisas absurdas, mas quanto mais absurdas, mais elas são atraentes. Não é isso? Então, porque entra naquele preceito do Groucho Marx: afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? De tanto você furar os próprios olhos, no fim você não acredita mais nele, você só acredita no que você ouviu. Essa é a diferença entre o homem inteligente e o imbecil. O homem inteligente é guiado pelo olhar, o imbecil é guiado pelo ouvido. Então, ele acredita no que ouve dizer, no que os outros dizem. E quando diz com um certo tom de certeza, diz com uma certa eloquência, com um certo tom de autoridade, pronto, aí acabou. As pessoas aceitam e, né, querem imitar aquele sujeito para se impregnar do tom de autoridade deles. Grande parte do que nós chamamos de autoridade da ciência é baseado nisto. Ou seja, pelo uso da palavra ciência por pessoas que não têm a menor ideia do que seja a ciência. Eu já dei muitas aulas sobre isso e já demonstrei que isso acontece, né? O uso que fazem da palavra ciência demonstra total ignorância do assunto. Então, por exemplo, tal coisa é consenso científico. Eu digo: meu filho, se é consenso, não é científico, né? Consenso o que é? Número de votos, meu Deus do céu. Porque você diz, 80% dos cientistas acreditam em tal coisa, se 80% dos cientistas acreditam nisso, não é científico. Porque, por exemplo, as coisas que são certeza científica reais não é consenso. Por exemplo, 2 mais 2 é 4, esse é um consenso científico? Não, não é um consenso científico. Isso é uma certeza intuitiva imediata. E assim por diante. Na ciência existem muitas coisas que são verdades evidentes. E existem outras que são consensos. Que autoridade pode ter, autoridade científica pode ter o consenso? Resposta, nenhuma. E, no entanto, toda hora nós ouvimos a expressão consenso científico como se fosse a voz de Deus. Então, nós estamos discutindo com ignorantes, né? Note bem, eu tenho certeza de que eu só consegui adquirir uma cultura superior porque eu me mantive à margem da universidade brasileira, né? Claro que eu acompanhava o que eles estavam fazendo lá, para me manter informado da desgraça. Mas eu nunca dei autoridade nenhuma a nenhum professor universitário brasileiro, de jeito nenhum, não sou louco, porra. É? O que eu fazia? Eu acompanhava os programas de ensino secundário, ensino superior de países europeus. Pegava, por exemplo, os livrinhos de composição francesa e aprendia a fazer exercício ali. Quer dizer, fui aprender a escrever nos livros de composição francesa, não na escola brasileira. Porque na escola brasileira o que, é que eles me davam para ler? Joaquim Manuel de Macedo. Eu vou aprender a escrever lendo Joaquim Manuel de Macedo? Né? Lendo Joaquim Manuel de Macedo, eu vou aprender a ler Aristóteles? Você é tão louco? Não dá. Né? Então, graças a isso, eu adquiri cultura superior. Se eu tivesse me submetido um dia de universidade, não teria chegado onde cheguei, gente. Vocês sabem perfeitamente que não é por estar na minha presença, mas não tem outro professor mais capacitado do que eu nesse país. Não tem mesmo. Pode ter, sei lá, em departamento muito especializado, sei lá, engenharia aeronáutica, com certeza tem alguém que entende mais do que eu. Mas nessas áreas que eu ensino, não tem outro. Você junta a classe universitária inteira, só tem idiota, porra. Isto nunca aconteceu na história do mundo. E não aconteceu e não acontece. Se você for na Zâmbia, na Serra Leoa, no Paraguai, não tem isto, gente. Isso só aconteceu só no Brasil. Né? E isto foi feito por uma elite criminosa. Não é isso? Elite que hoje chama, tem a cara de pau de chamar de democracia. Você prender as pessoas sem processo, você exercer a censura ilegalmente, você proibir as pessoas de se expressar, eles chamam isso de democracia. E as pessoas aceitam. O que, que é isto, pô? Até onde nós vamos chegar? Né? Quer dizer, até onde a inversão da realidade será aceita como norma obrigatória? É nessa situação que nós estamos entrando. Aliás, já entramos. Eu nem sei se isso tem retorno. Né? Mas eu não estou aqui para consertar o Brasil. O meu plano é consertar vocês, meus alunos. Né? Criar uma geração. Eu digo, bom, o meu sonho não é criar um país novo, é criar assim, uma pléiade de gênios, porque nós vamos precisar desses gênios. Quando? Daqui 30, 40, 50 anos, tá certo? Nós vamos precisar de todos vocês. Só vocês podem criar uma coisa melhor. Esse pessoal do ministério, pega todo este ministério, bicho, e eles não têm a capacidade de vocês. Isso é muito importante. Você pega todos os oficiais superiores das Forças Armadas, eles não têm a capacidade de vocês. Eles não sabem ler e entender um texto como vocês. Então, se houver uma saída para esse país, virá de vocês daqui 30 ou 40 anos, não por meios políticos, né? Mas por meio do ensino e da cultura. Esta é a nossa esperança. Olha, eu vou encerrar aqui esta aula por aqui mesmo. Né? Eu acabei de chegar, né, do Brasil, não por este avião do seu Fábio Farias, tá certo? Nem por nenhum outro avião da FAB. Vim por avião particular com passagem paga, né, isso. Eu tenho aqui a passagem no bolso, posso mostrar para quem quiser, não vou mostrar por enquanto, né, isso. E além disso, quem tem que se explicar isso aí não é eu, quem tem que se explicar isso é o Fábio Faria e essa dona, como é que ela chama? Daniela Abade. Então, Daniela, vê se te explica aí, vê onde você inventou essa porcaria. Se você acha que investigou. Investigou o quê? Você pediu ao ministro a lista dos passageiros? Ele é obrigado a te dar. Peça legalmente, peça por meio de advogado. Ele é obrigado a te dar. Não vai poder negar, tá certo? Então é isso aí. Até a semana que vem. Muito obrigado.